Você está na Senzolar, tudo bem? Este próximo bloco está lindíssimo. Tem Sky Ferreira, tem Electric Youth. E para começar, uma das músicas que eu mais gosto na vida, I Break Horses com Faith. Compartilhe nas mídias sociais, arroba Siga Sense. Meu Deus, quanta reverberação, coisa linda! Quanta reverberação, eu digo nas três músicas. Without You, som do Electric Youth, do Canadá. Electric Youth, essa música tá no álbum Inner Worlds de 2014. E antes teve também a Sky Ferreira, que tem ascendência brasileira, diretamente dos Estados Unidos. Ela é americana, mas ela tem ascendência brasileira. Ela é a Sky Ferreira, de 2013, do álbum Nighttime, My Time. Olha que legal o nome desse álbum, Nighttime, My Time. É, essa música da Sky Ferreira é de 2013, sim. É, quase agora, né? E aqui antes teve uma das músicas que eu mais gosto na vida, o som do I Break Horses, diretamente de Estocolmo, na Suécia, com Faith, do álbum Chiaro Escuro de 2014. Participa www.sensecast.org/contato/chat. Este bloco daqui a pouco está lá no Drive. www.sensecast.org/ondemand. Participa, diz o que está achando, compartilha nas mídias sociais. Em todas as mídias e redes sociais, a Sense está como @sigaSense. Como bem lembra a Grazi nas vinhetinhas. Beijo, Grazi. Ela que faz essas vinhetinhas, hein? Que voz. E daqui a pouquinho tem mais. Até já.